todo dia me cercando, querendo me chamar a atenção. Eu fiz o mesmo que nem tô ligando, que é pra ver se para com essa ilusão de me querer e achar que vou ser sua. Ah, é muita ousadia se o meu dia é sempre igual. Porque insiste em me ver todo dia. Que papo é esse de dizer que eu tô pagando pau? Qual é a sua, meu filho? Vê se cai na real. Que nenhum dos seus amigos quer se aparecer. Quem tá pagando pau aqui não sou eu, é você. Que papo é esse de dizer que eu tô pagando pau? Qual é a sua, meu filho? Vê se cai na real. No meio dos seus amigos quer se aparecer. Quem tá pagando pau aqui não sou eu, é você. Que nem tô ligando, que é pra ver se para com essa ilusão de me querer e achar que vou ser sua. Ai, muita ousadia se o meu dia é sempre igual. Porque insiste em me ver todo dia. Que papo é esse de dizer que eu tô pagando pau? Qual é a sua, meu filho? Vê se cai na real. No meio dos teus amigos quer se aparecer. Quem tá pagando pau? Assim de dizer que eu tô pagando pau. Qual é a sua, meu filho? Vê se cai na real. No meio dos seus amigos quer se aparecer. Quem tá pagando pau aqui não sou eu.